guardo lembrança triste da minha infância. De pé descalço, eu só era uma criança. A mãezinha sempre quis meu bem, o irmão adulto, caçula, parte da família. Nunca passou pela minha cabeça que teria de morar então. Tomei decisão definitiva, saí para o mundo com uma ideologia. Ratear não podia, todos estavam por mim. Com os olhos cheios de água no ônibus, voltar atrás, não poderia mais. Quero miséria em casa, não aceito. Sabia que seria difícil a caminhada, com Deus tem mais fácil sinto. O coração bate pulsa forte, duas pessoas que eu amava e me apostou. A distância se aproxima da realidade, meu impulso, consegui controlar. Agora, eu acho que vai ser positivo, eu emprego. Mais objetivo. Quanto tempo passa, consegui vencer. Hoje eu sou um homem, eu posso dizer. Quanto tempo passa, consegui vencer. Hoje eu sou um homem, eu posso dizer. Esse ônibus com o pé direito na frente para dar sorte, pois precisava de muito. E lembre das dificuldades que nem imagina. Trabalhei em clubes de orgia, de mulheres granfina. Me submeti a tudo e a todos, dinheiro preciso para sobreviver. Longe do perigo, pensei das pessoas em Porto Alegre. Algumas positivas, que só o tempo percebe. Andei, andei, andei nas margens da sociedade. Aí me senti um fraco, mas tu com um covarde. Meu ideal está cada vez mais perto. Um emprego, uma nova chance. Cada vez mais tenho certeza que Jesus está em um mendigo. Isso me dá força para que lute pelo futuro melhor para o meu povo. Então consegui um trampo digno, desempenhei um ótimo trabalho. Meu conhecimento, menos pouco, leva pouco, continuar precisando dos outros. Quanto tempo passa, consegui vencer. Hoje eu sou um homem, eu posso dizer. Quanto tempo passa, consegui vencer. Hoje eu sou um homem, eu posso dizer. As marcas do passado ficaram marcadas nos traços do meu rosto. A dor no peito pra minha mãe, nunca vou trazer desgosto. A agressividade não durou muito tempo, saí fora procurando uma nova vida. O sol brilha e meu caminho escuro. Começa a dor, tudo certo, chega de espinho. Vem meu irmão apoiar, as drogas, o crime, ele precisava largar. Senti um medo imenso, queriam fazer a mão dele todos para o meu lado. Me sinto aliviado, a casa consegui, são três cômodos. Sinto muito orgulho, hoje moro no morro. As questões sociais são as minhas influências. Crianças sujas e maltratadas, brilho de esperança. Graças a minha mãe, me tornei um homem de bem. O reduto, nessa jeta, eu jamais voltarei. A humildade, carrego comigo. Leio bons livros, passo energia. Amigo, eu sou um homem, eu posso dizer, consegui vencer. Consegui vencer. Enquanto o tempo passa, consegui vencer. Hoje eu sou um homem, eu posso dizer. Quanto tempo passa, consegui vencer. Hoje eu sou um homem, eu posso dizer.